transponder 5413, frequência 198, o trip 5267. 5267, correto, sim, para o feedback acionar. Chamará, trip. Web 67 passando para o TAC com 1-4-3 da bota, passagem de autonomia que alterna da linha. Brasil 4076, aguarde nesse desilhete a saída do Boeing da Web após portão F. Vamos aguardar a saída do Boeing 4076. Web 6741, via pátio ainda no ponto de espera 18,6, altímetro 1014, bom voo. Desilhete, até a porta espera da 1-0. Direita na Fox 121 decimal 9. Direita Fox 219, 754 agora. Bom dia, Gol 754, Grupo Fox. Bruno 754, táxi via Alfa, reportando da Direct. Via Alfa, confirma a informação. Táxi via Alfa e reporte antes da Taxi Juliette para ingresso no pátio. Cliente via Alfa, reportando da Juliette, 754, Gol. Salvador, boa tarde, Web 741. Próximo ao ponto da grana, então, para agora. 5728, pronto, cópia. Tem uma 10, já vai. Lima tem na 10, escola da pistão na 0, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, controle 198, transponda 5424. 77, agora os 4 e 5, 119, 8, 19. Trole igual ao 777. 5, 7, 2, 8, cotejamento correto, para o pushback acionamento. 7, 2, 8. Gol no 777, contato radar, sub, mantendo 320, saída, Zé. Não, 320, obrigado aí, colega. Gol no 777, está autorizado voar a posição da Elon. Tá, é, obrigado, agradece. Meia zero, controle. Meia sete, quatro, um, na escuta. Na escuta. Ok, restrição após a decolagem está restrita ao nível 100 até 30 milhas de Salvador devido ao cruzamento da terminal. Restrição 100 até 30 milhas de Salvador, 6714. Correto, tem livre decolagem da 100, vento 140 graus com 7 nós, Web 6741. Livre decolagem 100, 6714. Nível de voo 060, ajuste de altímetro 100, 104. Vai dar cruza no momento, ou melhor, atingiu no 50 para continuar na descida. São 3660, sem unificação, desce, mantém o 050, ajuste de altímetro em Salvador, 1014, chegada a Mali. Cliente descendo para 050, chegada a Mali com 1014. Índia Bravo, prossiga. Sente copiado, está passando o jet Índia Bravo. Aciona o código transponder 0242. 698, obrigado. Está autorizado 085 na escuta do controle, acionando o transponder 0242. Bravo. Atendo, mudei rapidinho da 345. Agora. Estabilizando o ILS, igual no 94. Web 6741. Sede, igual 941 no Torre, 7186. Pode, né? Obrigado. Objeto 6741, contato radar, suba 340. 340, livre da restrição, não sei, durante da milhas. O objeto 6741, não temos vários aeronaves na chegada da mar, irá conflitar. Então mantém a restrição ou não? Mantenha, 4 mil pés. 4 mil, foi passado nível 100. 30 milhas Salvador. Ó, corrijo, o objeto 6741, corrijo. O senhor está autorizado a subir até o nível 100. 100, 6741, né? O limite 30 milhas. Estimativo. Boa tarde, jogou no 941, vai passar 5 para baixar travado. Lá. 00, senhor, identificação, desse mantém o 070, chegada a Mari, ajuste 1014. 099. Nível Paulão no 0, 941. Paulão é para o 9, 7, 5, 2. Patrão de Salvador, Serra Mais Copa. O objeto 741 está autorizado a voar direto da El. Direto da El 6741. Serra Mike Fox 1500 pés irá agora reportar através de Paripe. Este reportará através de Paripe e Mike Fox. Então 3804, descendo para 2000 pés, ajuste 1014, irá informar estabilizado o final do procedimento ILS X-ray. Canal estabilizado ILS X-ray, 3804. Então 3660, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 1014. Para 3000 com 1014, tá, 3660. Fly América 9752, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Ajuste 1014 para 4000 pés, Fly América 9752. Objeto 6741, a restrição é devido ao tráfego na posição de 1 hora, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 1101, eco 1110. 741. Para push acionamento, gate 5F 5723. 5728, autorizado para chegar aqui na chave técnica. Está autorizado 2825, chama táxi. Obrigado. Leda, 41. Está autorizado a ascensão ao 340 direto. Voando Leda, 340, 6741. Pastor 17, controle. Pastor 17, me escuta. Informa o tráfego na posição de 1 hora, 11 milhas, rumo sul, passando nível 100 em extensão ao 340, um Boeing 737. Passou no 7, está ciente, porém não voa. Gol no 941, no solo 53, direita 121, no decimal 9. 219, até mais. T60, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe o final do procedimento ILS X-Ray. Gente, descendo para 2000 com 1014 e o X-Ray. T3804, completo final, chame agora a torre na frequência 118, décima meia dúzia. Obrigado. Gol no 777, chame o centro no 251, alterna no 3325. 351, Pouso 0 0 3 8 0 4 9, 3 horas e meia, alternando Salvador 5728 em frente, ilha na falta de espera 18 e meia, altimetro 1014, bom voo. Ponto de espera, torre 18 e meia, o 728, Juliette ou pela Índia? Índia. Ok, pela Índia e Alfa, cadê? Contra, vitória da conquista, 260, passareta. 260 para a vitória da conquista, autorizado. Decolada pistão 90, primeira curva direita. Subida gole, Eval, após Eval direto. Controle 199, décima 8, transponda 5405. Edson, para receber questionamento, passarei tudo de 2-2-0. Ah, tá ok, certo. Tá ok. Controle Salvador, boa tarde, T3144. T3144, essa é a unificação, chegada Mari, desse mantém o 050, ajuste 1014. 050, descendo chegada Mari, 1014, T3144. Controle, você é a Black Box, passando Paripa. Decolada 10, primeira curva esquerda, 198 controle, 5432 no transponder, web 6721. 6721, correto, chama para pedir para questionar. Chama na. Transponder web 5728, está no ponto de espera, pronto. Webjet 5728, após o Airbus na curtíssima linha e mantém cabeceira no zero. Após a aeronave na porta, aqui mantém no 0728. Única vez, por gentileza. 660, TAN, interceptou o localizador. Certo, completo final, torre 1186. Obrigado. Fly 9752, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe estabilizado, final LS X-Ray. para 2014, reportará o ano 600. Jardim da Bravo, por gentileza, faça uma chamada no controle, na frequência 12945, para esclarecer melhor a informação, por gentileza. Controle, Serra Black Fox, agora 8 mil, essa visual com a cabeça 97, ó. Sente, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. Sente, Amaral, obrigado, até a volta. Bono 600, redução para 1,80 nós, desce até 3 mil pés de ajuste 1014. Para 3.014 e reduzindo para 180, Bono 600. São 3804, táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette para o 1, confere? Afirmativo, portão 1. Beleza? Para o 12945, por gentileza. Salvador, bom dia, boa tarde. Voo 754, 5 de novembro, Copa Campina Grande. 728 da Web, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com 7 nós. X-Ray, Fly America 9752. Gente, por ordem final da ILS. Juliette, a Índia Brava agora, por gentileza, tente 19935. 19935, Índia Brava, Salvador, como recebe? 5/5. Ok, só para fazer levantamento dos dados, o reportado foi que uma aeronave tinha feito pouso forçado na água. Na verdade, é um paramotor. Foi visto através da lancha do Projeto Tamar, uma pessoa que estava voando de paramotor sobre o mar, fez um pouso de emergência e efetuou a sinalização com o sinalizador marítimo na água. Foi a lancha do Projeto Tamar que viu, ligou para a minha empresa aqui na Praia do Forte e eles acabaram de passar um raio. Essa sinalização foi feita em frente ao hotel Iberstar, que fica a uma milha ao norte da Praia do Forte, aproximadamente uma milha também afastado da costa. Isso tem em torno de 15 minutos, aproximadamente. Gente, graças pela informação, Jete de Brava. Só confirmando, não é aeronave, é um paramotor, ok? É uma asa delta com motor, é um ultraleve? É aqueles paraquedas com ventilador nas costas. Ah, gente, entendi, gente, graças pela informação. Ok, bravo. Pista no zero. 2014 reportará na final do ILS. Voo 1600. Transponder 5434754 da Gol. 1754, cotejamento correto para pushback acionar. Agora para puxar e acionar 1754 da Gol. Não é do número 3. Só um minuto, cópia. Toma 79. A Max Fox autorizado pouso na 17, o vento 140 graus com 12 nós. Sente, Max Fox. O 3660 solou ao 02, direita 121, decimal 9. 219. Muito bom dia, Torre Salvador, Fly America 9752, estabelecido na ilha. Aguardando autorização de pouso na 1-0. Sim, aguardo a autorização de pouso. 728 passando 5-0. Sim, suba restrito nível de voo 090, objeto 5728 devido a tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, mesmo rumo, mantendo nível 1-1-0, Marco 110. Restrito 90, Web. Afirmativo. O vetor radar para evitar esse tráfego. Curva direita, proa 090, limite voo nesta proa por 10 milhas após assume na proa da posição Jambo. O Webjet 5728. Proa 90, 10 milhas após retorno para Jambo. Web 5728, passando 70. 04. Nós 50, ajuste 1014. Amari, dessa da unida 0 o controle do 3044 pode prosseguir? Até 2000 pés em forma estabilizada. 2000 pode estar estabilizado, 3044. O objeto 5728 está autorizado de subida até 330 nesta proa. Autorizado 330 web. A3804, após o passaredo, ingresso de Juliette até o Porta 1. É, após o passaredo, está em Foro 1. 3660, táxi em frente, Juliette, Portão 5. Juliette, Portão 5, 3660. Solo trip 5267 com 82 a bordo, autonomia de 3 horas e 18 minutos, alternando Vitória para o táxi. 5267 vem ainda no ponto de espera 18612, tem legal no 0, 1 no 4, bom voo. Gente, via Índia, no ponto de espera 18612, muito grato, seu bom trabalho, até a próxima, 5267. Foxwing, manhã aqui 9752, no solo 05, direita 121.9. Sim, ativo. Vitória 360 autorizado, via por isso 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da EL, lei da pós da BDEV. Controle 1-9-8, transponda 5-4-2-2. A 360 para a Vitória, decola da 1-0, via Upper 50, primeira curva direita, da EL, Leda, Pideve, 19-8 ao controle, confirma o transporte de silêncio? 5-4-2-2. 5-4-2-2, é o azul 4-0-8-9. 4-0-8-9, corretinho para pushback assinado. Camarão. Superfície Flying America 9752. Lima Yankee 9752, taxi em frente, reporte antes da taxiway Juliette. Yeah. 0, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.62. 18.6.600. Curva direita, subida da EL, leda após leda, BDEV. Segue na Alpha November 857 até Porto Seguro após a Pesoluna 6. Controle 119.8, transponda 5425. 600, uma boa tarde, corrigindo. Está na final, já desmonta embaixo da base dos 27. Gol no 600, Embraer da Trip iniciando rolagem agora, pistão no 0, aguarda informação de pista livre. Aguardando, gol no 600. Mano, perdão, já foi autorizado para inspeccionar, chame para o táxi. Mantenha o ponto de espera, o 2230. Gol no 600, autorizado pouso, pista 10, o vento 150 graus com 9 nós. livre, pousão no 0600. Trip 5267, decola 07, controle agora em 119.8, bom voo. Ciente, 119.8, grato, senhor, bom trabalho, 5267. Então, 3144, completa final e chame torre na frequência 118.62. 4826-3834. Controle, muito bom. Trip 5267, transfere, saída da EOL, nós escutamos. Trip 5267, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da EOL. 360, subindo da EOL, Trip 5267. Manhã 9752 e reporte antes da próxima taxeia, taxeia Juliette. Ah, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando a sua autorização, está 3044. O gol no 600, solo 09, direita 121, décimo 9. 309, eu lembrava, no 600. Salvador, muito boa tarde, Bruno 600, livrou, né? Bruno 600, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, Bruno 600. Ok, o senhor quer coordenar novamente? Positivo. Ok, 119.35 está autorizado com o controle. Controle, na escuta? Eu visualizei ele aqui de cima, já marquei as coordenadas, passei para a base e de antemão eu já estou visualizando aqui de cima três lanchas se aproximando do paramotor, ok? Ciente, eu vou informar aqui ao pessoal do Graia. Perfeito, obrigado. As lanchas estão aproximadamente 3 milhas do alvo. Eu não sei se eles já estão visual mesmo. Já passei as coordenadas para a base já está chamando o projeto Samar e irá fazer a sequência diretamente com a lancha do mesmo, ok? Ok, gente, estamos na escuta, qualquer novidade só informar para a gente fazer o reporte aqui. Confira. Estamos na escuta, qualquer novidade só passar para a gente para a gente fazer o reporte, alguma coisa aqui e informar, se possível, aqui o Graé para dar um apoio. Tá, de antemão, eu acho que agora não, ainda não é necessário. As lanchas estão convergindo para o ponto lá onde houve o pouso. Ok, ciente, grato. Ok, estou retornando para 118.198. Obrigado. Bem, descendo via reportar a estabilizada, bom, 322. Controle, boa tarde, passaria do 2230. Passaria 2230, contato radar, suba para nível 260, saída agora. Gole, atenção 2 a bordo, é Garudos, 4 horas. 193, sigo o Boeing da Web, jet até o ponto de espera. Lá 18.000, altímetro 1.003 agora. 13, segue o Web, 3 horas. No solo, 12, direita 121, décimo 9. Direita 12119, 3144. Jet 67. 7 to us, ready for taxi 147, Concorde Endurance in 3 hours 30 minutes, alternate airport to Recife.